36, chama o controle 120.8. 208, bom trabalho, senhor. Na decolagem, suba para nível de voo 320, sai da estampa e autorizado o voar desde após 2 mil pés. Voa desde após 2 mil. Ano 645, confirme se estabilizando. Ok, mais um pouquinho. Estabilizado, beleza. Voo 645, completando o procedimento, chame a torre na frequência 118 do sinal 95. 2395, voo 645, agora. Oi, Salvador, uma boa, voo 645, aliás. Voo 645, avistado, utilizado pouso, 080 graus, 099. Leve o pouso, voo 645. M143, autorizado final do procedimento do SXV Pistão 0, isso para 2 mil pés, o ajuste permanece no 017, reporte contabilizado. Personal LF Entry, adição nos 2 mil pés, está por aí, está pisado 61. Portugal 022, please line up and maintain. Portugal 022, line up and maintain. Segura. Como 645 no solo 41, na linha direita, chame solo Salvador 121 decimal 9. Portugal, 0-2, clear for takeoff. 0-8-0 degrees, 0-9 knots. Okay, 0-2 clear for takeoff, runway 10. Mantenha 6943. Avio 6973, chama 106, frequência 1238, alterna 1288. 238, alterna 2288, boa. Papá Romeu, Vitorinho de Aquilo, 7 horas de autonomia, que o senhor falou. Gente, livre táxi, ponto de esperão 17. Oceaner 6201, autorizado a linha e manter a pista no zero. Qual 022 Airborne 43, contact Salvador de Approach Control 120.8. 08022, tá ligado, tá ligado. Oceaner 6201, autorizado a decolar, 080 graus, 099. Autorizado a decolar, Alfa Romeo, Vitor, Indy Aquila, autorizado a alinhar e manter, pista 17. 3, completo final do procedimento de Fox-Ray, chame torre em 198, decimal 95. 395-046, boa tarde. Salvador, boa noite, Oceaner 6143, Oceaner 6143, avistada, aguarde autorização de pouso. Tá na guarda, 6143. Oceaner 6201, decolou os 4,6, chama o controle 120.8. 208, Oceaner 6201. Oceaner 6143, autorizado pouso 080 graus 069. Livre pouso 90, Oceaner 6143. Livre 360. Remo 360, Oceania 209. 360, Oceania 209. I understand that you're asking your final level 320. Yes, affirmative. Yes, you're here to fly to climb to flight level 320 as final. No, 330 final. Lima, vem azul, Papa Papa Romeo, Vitor Índio Aquilo, para sua informação e melhor fluidez do tráfego aéreo, irá manter posição por mais aproximadamente 50 segundos. Assim que o azul Embraer 190, que está alinhando na cabeceira 90 decolar, será autorizado sua decolagem. Oceania 6143 no solo 49, vira direita, solo 121, desce 19. Para a direita, chama 219, Oceania 143, boa noite. Pista livre, autorizado decolar, 080 graus, 079. Livre decolar, pista 0206. Ana 201, eu vou em Tajel. Tajel, graças a Deus, 208, boa. Rafa Romeu, Vitor, ainda aqui, autorizado decolar pistão no 7, 080 graus, 079. 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba via saia da PUCA para nível de 310. Sobe via PUCA para 310. 0022, contact Recife Center on frequency 126.85, backup 125.45. 2635, available for 545. Tchau, 0022, obrigado, até mais. Até mais. Vitor, vendi aquilo, desceu ao 5-3. Chama o controle de Salvador, 120-28. Manda o 0-800, eu vou sair de aquilo. Controle Salvador, boa noite, papai, meu Vitor, vendi aquilo, decolado uma 7, perfil, Momo. Papai, meu Vitor, vendi aquilo, contato com a norma decolagem, 5-2-7 da Momo, para nível de voo, 1-1-0. Gente, vem a Momo, 1-1-0, Vitor, vendi aquilo. Confirma 3 Alfa do Vichama. Presente é 007. Papa Romeu, Vitor Índio, aqui localizado lá direto do Vichama. Gente, Vitor Índio, aqui no direto ao Vichama. Terna 201, chame Centro Recife, frequência 1238, retorna 1288. Meu Vitor Índio aqui, quando possível ser chamado para a pouso. Gente, vou ver se a gente aqui, vamos. Aquino está estimando 00 aos 2300. Copiado 2300. Autorizado decolar, 190 graus, 119. Ali é levando 190, 189. 69, decolou 04, chama o controle 120.8. Por favor, cerrado para nós com certeza. Salvador, boa noite, chegou 1169, decolou para 216. Bruno 869, contato radar na decolagem, suba via Saldar Bruno para o nível 240. Via Azul 240, 869. Capitão de Juliette, Charlie Bravo, acione identificação, vou na proa de Bonédio, para interceptar a chegada Bonédio 1, reporte quando não engajar de vida. Juliette, Charlie Bravo, contato radar 7 níveis para a posição coral. Atenção do ponto de espera da posição 0, pronto. 3897, autorizado decolar, 100 graus, 1 autorizado decolar, 3897. Charlie Bravo, 2-0 descida para 5 mil pés, ajuste no 098. Suba via Saigon, vou andar para o nível de voo 320. Dá a ONU para 320, 3297. É 3897. 7 vai passar 2000, iniciar na curva direita. Pode prosseguir na proa de São Lobo, Leda. São 3897, autorizado Leda. Leda, grato. Gol 1869, chama centro Recife, frequência 1288, alternando 2000. 1288, 260, vai chamar 869. 3897, chame sempre Recife, frequência 1238, alterna 1288. 238-288, uma boa noite, 3897. Romeu, Vitor Indiquilo, a passagem Salvador 54 milhas Nordeste, serviçada terminada, mantendo o voo 110 para o serviço de informação e alerta, chame sempre Recife na frequência 12685, alternando 2545. Charlie Bravo, voo pleno, autorizado a descida para 3 mil pés, ajuste 1018. Gol no 645, ponte espera da 1-0. Primeiro Gol no 0, Gol no 645, vento 1-0 graus, 1-2-1. Autorizado, decolar, vento 1-0, Gol no 645. Julião Charme Braga, autorizado final do procedimento ele é só que foi 0, deixa para 2, 10, reporte estabilizado. O ajuste permanece no 08. 2018 é tratado estabilizado no ILS Julião Cebrava. No ano 645, no ano 24, chamo 08. 08, manda para, é 1645. Ano 645, contato radar na decolagem, se depara no visual 360, saiu do São João, né? 360, né? Alessandro Juliette Charlie Bravo estabilizado? Alessandro estabilizado. Juliette Charlie Bravo, completando o procedimento, torre em 1-9-3-9-5. 1-9-5, Juliette Charlie Bravo. Vida na proa, boa noite, 4-1. Certo. Autorizado, pouso pista 1-0, 1-0 graus, 1-0 nós, Juliette Charlie Bravo. Pouso autorizado, Charlie Bravo. Ciente, autorizado a linha em manter pista 1-7. Drone 645, chama o centro Recife na frequência 1238, eterno 1288. 238, 288, Drone 645. São Romeu, Vitor Hotel, autorizado a decolar pista 1-7, 1-0-0 graus, 1-0 nós. Nossa, Tango Juliette, Charlie Bravo, no solo às 3-1, nível direita, solo 1-2-1, decimal 9. Romeu Vitor Hotel. Decolou os 3-2, chama o controle, 1-2-0, versão 8. 2-0, grato, tá. Salvador, boa noite, o Papatão Romeu Vitor Hotel, decolado é uma série, segunda, boa, 1-1, prefere. Papatão Romeu Vitor Hotel, contato radar na decolagem, segundo o radar, por 1 para mim, que foi 1-0-0, sem restrições. 1-0-0, Romeu Vitor Hotel. Vitor Hotel, confirmei o megawatt. Recebe o Vitor Hotel, estava olhando para o hotel. Grande, Passando o Romeu Vitor Hotel, utilizado direto conquista. 7, direto conquista, Romeu Vitor Hotel.